Aí, caramelo. Opa. Quando ela vem assim, eu tenho que me segurar, compadre. É difícil, é muito difícil. Se liga aí. Gata, quando paro do seu lado, fico todo arrepiado. Sinto o gosto do pecado, que vontade de morder. Olha esse vestido provocante que esconde o diamante num estilo dominante que me faz enlouquecer. Hoje vou contigo pro cinema, repetir aquela cena, todo aquele esquema de beijinhos pra valer. Depois de uma taça de vinho, vamos pro nosso cantinho. O bicho pega, só vai dar eu e você. Vou te morder devagarinho, escutando o teu sussurro que me faz sair de mim. Seu corpo tão paralisado, coração acelerado, teu suor pingando em mim. A cada toque um gemido, a cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim. Vou te morder devagarinho, escutando o teu sussurro que me faz sair de mim. Coração acelerado, teu suor pingando em mim. A cada toque um gemido, a cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim. Gata, quando paro do seu lado, fico todo arrepiado. Sinto o gosto do pecado e que vontade de morder. Vou te morder, vou te morder todinha. Olha esse vestido provocante que esconde o diamante num estilo dominante que me faz enlouquecer. Hoje vou contigo pro cinema, repetir aquela cena, todo aquele esquema de beijinhos pra valer, pra valer, pra valer. E depois de uma taça de vinho, vamos pro nosso cantinho. O bicho pega, só vai dar eu e você. Vou te morder devagarinho, escutando o teu sussurro que me faz sair de mim. Seu corpo tão paralisado, coração acelerado, teu suor pingando em mim. Gemido, a cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim. Vou te morder devagarinho, escutando tanto sussurro que me faz sair de mim. Seu corpo tão paralisado, coração acelerado, teu suor pingando em mim. Vamos lá! A cada toque um gemido, a cada beijo um delírio, um tesão que não tem fim. Vou falar pela última vez pra você parar de me olhar assim. E parar de vir assim provocando. Sabe por quê? Senão vou te morder todinha. E olha que eu te mordo, hein?